é socadão, é socadão, é socadão, é socadão, é socadão, é socadão, é socadão. Vamos lá, DJ Sander. Da massa no porte, XS Max em luz. Elas querem ver mais Glock de PCX pelo morro. Vou lançar aquele corte, mas tá bonito e show. Via no mesmo mais tarde pra tá na base no morro. E desenhando. Bota nela, vem. Vem sentando. Vem chutando. Vem sentando. Vem. Ai, droga. Vem sentando. Vem chutando. Vem. XS Max em luz. Elas querem ver mais Glock de PCX pelo morro. Vou lançar aquele corte, mas tá bonito e show. Via no mesmo mais tarde pra tá na base no morro. E desenhando. Bota nela, vem. Vem sentando. Vem chutando. Vem sentando. Vem. Ai, droga. Vem sentando.